asas livres. Chorando eu fiquei quando me deixou. Estou com frio e preciso desse amor. Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo. Vem amor, tu és meu paraíso. Eu parei de viver, não vivo sem você. Estou com frio e preciso desse amor. Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo.